Pouso autorizado pistão 0, vento no 70 graus, 05 nós. Pouso autorizado, dá uma geada até 3 na meia. Voo no 73, decola 236, controle 1208. 308, voo no 73, Vadia. Salvador Vadia, voo 1173, passando 57. Então, 173, bom dia, contato radar na decolagem, para nível 3600, após 2 mil pés, direto letra. 6 mil pés, direto letra, 173-300, confirmado, então, os transportadores vão agora, os caras estão saindo. Que o senhor está carregando órgãos vitais para o transplante. Apresente o voo Ognazio e mantenha nível de voo 340. Ok, então, ponto 340 por hoje, Ognazio, é isso? Apresente, está autorizado para subir direto Ognazio, subindo até nível de voo 340. Restrito ao nível de voo 340 ou 1173. Ok, pro de Ognazio para o 340, restrito ao 1173, chegado. Salve 38, nível à direita, taxi de Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette, Marcelo.

Romulo. That's correct, Antenna 1911, Gate 11, call me ready to push back after that. 129 for run to Negative, maintain this frequency. Ah, okay. Maintain this frequency, 191. Bom dia, aqui é o Sarinha, Oscar 90. Chega. Estou aqui no reporte, parte 3, posição 2. Romeu para posição 3, parte principal. Sim, tem a saída do parte 3 autorizado, chama o ingresso, parte 1. 1, decolado 08, chame controle 1, 208. 208, vai ver, vamos lá, vamos lá. 561 no Chinadora Recife, na frequência 128.35, alternado 123.8. 1235, 232. Obrigado, senhor. Boa noite. Para o táxi, todos os servidores a bordo, 5h20, ao sair da Campinas. Estou no ano, táxi de direita de Índia, ponto de fechamento pronto para decolagem, o ótimo número 017. 317, Índia, reportando a pronta para 9h20. Acho que eu vou descer, autorizado para seguir, ingressar para a escola, confio, para o gate 03. Ok, pode seguir, prosseguindo. temos a boa disposição. 7, pode ver. Muito obrigado. Boa noite, ano 1, decolado 19, controle 1208. 208, ano 8, ano 1. Eu sou o Arbono. 1891, contato da Nicolau, subo para o nível 340 via Arbono. 340 Arbono. Argentina 1911, reaching holding program 110. Argentina 1911, clear, line up and take off on the road 0, wind 170 degrees, 0 for 9. Ok, clear, line up and take off on the runway 10, Argentina 1911, thank you. Salvador, good morning. Argentina 1911, crossing 1500 feet up to sailor 360 by a SAM call 1 departure. Ok, call 120 decimal 8. 120 decimal 8, Argentina 1911. Salvador, departure, morning, Argentina 1911, crossing 2000 feet up to sailor 360, climbing by a SAM call 1 departure. Argentina 1911, you will contact the passenger from level 360, you are clear to fly direct to leader position. Okay, fly up to fly level 360 and fly direct to leader position, Argentina 1911, thank you. Go 1811, pilot direct to level. Direct to level, go 8. Após 0635, a decolagem. Ok, aguardando então para o pushback no Leona. Assim já solicito o pushback, ou estou vai puxar mais próximo do horário? Agora. Delta 36010109, cliente da informação aqui. Autorização, Congonha 360. Então 3601 autorizado, Congonhas via a rota do plano de voo, nível 360. Subidação 1 no transição mótima, curva direita após a decolagem. Transponder 5151, controle 12080. Confirme a subida, por gentileza. Tango 1, senhor. Tango 1, transição ótima. Gol 1811, chama agora Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.28, mal esse é o nome dele. Aí, guia, autorizo o voo 10, da 360. Correto, da 360, portal 9, chame pushback acionado. Tomara. Chegou no 161, eu ligo o pushback acionamento de Champagne Pack. Autorizado o pushback acionamento de Champagne Pack, chegou no 161. 1911, contact 968, frequency 128.35, if available 123.8. 135 a bordo, 4 horas de ignição, pelo avião alternando Campinas. Nuno 61, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH 1017. Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera da 1017, 1961. Alinhada de colapso 10, vento 170 graus, 08 nós. Alinhada de colapso 010, 1961.